a chuva cai suave, traz a calma que eu crio. Meu cachorro ao lado, um fiel companheiro, com seu olhar sincero, faz o mundo inteiro. Cada passo que dou, sinto a brisa leve, a água nos meus pés, o tempo que se atreve. O sol da cidade se mistura ao vento, nessa noite de chuva é o meu momento. Noite de chuva, estrelas a brilhar. Da chuva me sinto querido. Piso nas poças, o som é música. A brisa leve traz sua sinfonia. Olho para o céu com seu brilho intenso. Cada estrela cintila, é um amor imenso. O cheiro da terra, a vida se renova. Sinto a calmaria, a alma se aprova. Você corre à frente, feliz na jornada. Em cada gota que cai, uma risada. Noite de chuva, estrelas a brilhar. Sussurra segredos no ar. Com você ao meu lado, tudo faz sentido. No compasso da chuva me sinto querido. Piso nas poças, o som é música. Sua sinfonia, olha para o céu com seu brilho intenso. Cada estrela cintila é um amor imenso. O cheiro da terra, a vida se renova. Sinto a calmaria, a alma se aprova. Você corre à frente, feliz na jornada. Em cada gota que cai, uma risada. Noite de chuva, estrelas a brilhar. O céu sussurra segredos no ar. No compasso da chuva me sinto querido. As luzes da cidade refletem na água. Caminhamos em paz nessa dança tão clara. Sonhos flutuam com as nuvens no céu. Em cada respiração a certeza de um véu. E mesmo com a tempestade a rodar, sinto a calma, você está aqui pra ficar. Nos braços da noite o tempo se vai. Entre gotas e risos o amor não tem fim. Noite de chuva, estrelas a brilhar. O céu sussurra segredos no ar. Com você ao meu lado, tudo faz sentido. No compasso da chuva me sinto querido. Então seguimos juntos sobre o céu estrelado. Na dança da chuva, eu e meu amigo amado. Faço um verso, cada gota um refrão. Nesta noite de chuva, pura conexão.